esse rap eu vou fazer. Escute direitinho e vê se eu falo de você. Com seus olhos negros, de dia passar por mim. Seu nome é bonitinho, seu nome é Mali. De cabelos enrolados e longe eu te vi. Pensei que era rosa, mas era Roseli. Com um corpo sensual e um desejo me dá. Você se chama Marcida Rosana, eu vou lembrar. Um xingado diferente que me leva à loucura. Silene, eu beijei seus lábios que doçura. Sorriso que me envolve, cheio de muita beleza. Você é popular, seu nome é Tete Teresa. Everybody. Com misturas de nomes, esse rap eu vou cantando. Escute direitinho de vocês, estou falando. Com misturas de nomes, esse rap eu vou cantando. Cante, dance com master. Rap desse jeito eu vou cantando. De mulher eu vou falando. Nomes e qualidades, eu só falo a verdade. Se rap é diferente e não pode parar. Porque a Ana Paula é quem gosta de agitar. Quando você chega, todo mundo se anima. Você é uma gracinha, seu nome é Cristina. Com mistura de nomes, esse rap eu vou cantando. Escute direitinho de você, estou falando. Misturando e misturando, agita toda a massa. Sua boca bonitinha, essa Cláudia é uma graça. Esse jeito é só seu, ninguém pode roubar. Seu nome é Rose, pra você gosto de olhar. Um beijinho eu te mandei, no final seu nome é Ana. O começo é ele, e a soma é Eliana. Beijinho te mandei, no final seu nome é Ana, o começo é ele e a soma é Eliana. Com misturas de nomes, esse rap eu vou cantando. Escute direitinho de vocês, estou falando. Com misturas de nomes, esse rap eu vou cantando. Cante, dance com master, rap com você quero sair, pra poder te conquistar. Se você não for Andréia, um tap eu vou levar. Essas duas são demais, eu me é Mariana. Se são duas irmãs, a outra é Fabiana. Comigo ela não fala e não se compromete. Uma flor que é delicada e se chama Elizabeth. Bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe. E se chama Elizabeth. Desse jeito eu vou cantando, de mulher eu vou falando. Com nomes e qualidades eu só falo a verdade. Se rap é diferente e não pode parar. Porque a Ana Paula é quem gosta de agitar. Quando você chega, todo mundo se anima. Você é uma gracinha, seu nome é Cristina. Com misturas de nomes, esse rap eu vou cantando. Escute direitinho de você, estou falando. Misturando e misturando, agita toda a massa. Sua boca bonitinha, essa Cláudia é uma graça. Esse jeito é só seu, ninguém pode roubar. Seu nome é Rose, pra você gosto de olhar. Um beijinho eu te mandei, no final seu nome é Ana. O começo é ele, a soma é Eliana. Com você quero sair, pra poder te conquistar. Se você não for Andréia, um tapa eu vou levar. Essas duas são demais, eu me é Mariana. Se são duas irmãs, a outra é Fabiana. Comigo ela não fala e não se compromete. Uma flor que é delicada e se chama Elizabeth. Comigo ela não fala e não se compromete. Uma flor que é delicada e se chama Elizabeth. Be, be, be, be, be, be, be. E se chama Elizabeth. Com misturas de nomes, esse rap eu vou cantando. Escute direitinho de vocês, estou falando. Com misturas de nomes, esse rap eu vou cantando. Cante, dance com master, rap.